Não que a história do jogo seja composta apenas por bons momentos. Existem momentos decepcionantes também. Um deles é a revelação da verdadeira identidade do Cavaleiro de Arkham. Desde o momento em que é introduzido, fica bem explícito que ele e o Batman se encontraram antes. Mas mesmo checando prisioneiros do asilo ou de Arkham City, nenhuma pista é dada sobre quem nutre um ódio tão grande pelo Cruzado Encapuzado. Mas mesmo assim, a identidade dele acaba sendo previsível, em especial para quem já é fã do Batman. Primeiro, porque a relação de ódio misturada com encontros passados é muito parecida com a relação que existe nos quadrinhos, apenas trocando o pseudônimo. Segundo, porque momentos antes existe uma ilusão misturada com um flashback que praticamente entrega quem é o Cavaleiro, o segundo Robin, Jason Todd. Nada contra o personagem ou o fato dele ser a pessoa por trás da identidade do Cavaleiro. Apenas é algo que não foi bem encaminhado durante a história. E, de novo, acaba sendo muito previsível. Mas essa previsibilidade poderia ser compensada se pelo menos em seguida ocorresse uma batalha de chefes boa. E é o caso, certo? Não. Infelizmente não é o caso. A batalha contra o Cavaleiro de Arkham se resume em se esgueirar por debaixo da gárgula em que ele está, sem aparecer na mira dele, e ter alguns confrontos emocionais. Depois de derrubá-lo, alguns capangas irão aparecer, que podem ser nocauteados antes ou depois do próximo confronto com Jason. Não requer muita habilidade ou uso estratégico. Mas ao menos possui uma conclusão emocionante. Ao derrotar o antigo Robin, Batman não encara um inimigo, mas um antigo aliado totalmente abalado. Ao invés de jogá-lo junto com os outros vilões, Batman oferece ajudá-lo, mas que se recusa, desaparecendo logo em seguida. Batman não conseguiu recuperar o ex-parceiro, mas pelo menos o Cavaleiro de Arkham se foi. Com o Cavaleiro de Arkham fora de atividade, Batman se junta a Gordon para pegar o espantalho, que por sua vez, por debaixo dos panos, fez um acordo com Gordon para eliminar o Batman em troca da segurança de Bárbara, que revela estar viva e a morte dela foi uma alucinação provocada pela toxina. E faz sentido já que na cena de morte dela tem uma pista. Mas as coisas dão errado. Mesmo com o resgate de Bárbara, Gordon é capturado, e através dele o espantalho também consegue capturar o Robin. Sem outra opção, Batman decide se entregar para salvar seus aliados, e é levado de volta para o asilo. Rendido, a identidade do herói é exposta para o mundo, e assim o espantalho ejeta novamente a toxina do medo. Mas ao invés de se entregar ao medo, o Cavaleiro das Trevas sai de cena, e nesse espaço o Coringa toma conta, tendo uma jornada bem longa pela mente do Batman. Mas com o corpo do herói no controle do Coringa, a toxina parece não ter efeito, então o espantalho injeta outra dose, só que dessa vez ela vai parar no Coringa. Sob o efeito da toxina, Batman mostra o real medo do palhaço, ser esquecido por todo mundo depois de tudo que ele fez. Nesse estado, o herói consegue trancar o Coringa no subconsciente mais profundo, desaparecendo para sempre. Com o controle do corpo de volta e com a ajuda do capuz vermelho, Batman se liberta, aplicando a toxina do medo no próprio espantalho e resgatando seus aliados. Agora o mundo inteiro sabe quem é o Batman. E assim se encerra a história do jogo. Ou pelo menos esse é o final se o jogador não terminar as missões secundárias.